sinta agora. Qualidade, qualidade. Desempenho, desempenho. Potência. Alto-falantes, alto-falantes. Alto-falantes. Snake, Snake. Mais pura pressão sonora. Alto-falantes, Snake. Isso é qualidade. Esse nome tem pressão. Alto-falantes, alto-falantes. Snake, Snake. Sinta além dos ouvidos. Alto-falantes Snake. Produção e mixagem by DJ Luan. Indiscutível.